Do radar na decolagem. Serviço de vigilância, saída da ela no perfil. Mantenha perfil, ascensão 360-276. Quanto 206 controle. 206 na escuta. Solicitação do Centro Recife, vou ir na proa do Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, azul 4206. Bom, antes daquilo. Recente táxi via Kilo Pátio 3, Champagne Grass, pátio principal. Kilo Pátio 3 para o principal. 602. O fundo da Brava está abandonando o centro histórico, vai encontrando o Gente. Batalha de Salvador, Guardião. Guardião? O Guardião, 01, decolou da VA-093, convite para assistente a bordo, desloca DCT para o Hospital de Friburgo, 36 com o ILS. Sente, Guardião 01, mantém-me escuta. Permanente. 602, táxi via Pátio 3, Pátio Principal, portão número 5. Pátio 3, Principal para o 5, 602. Ponto 206, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Centro Recife 2685-2545, azul 4206. Afirmo. Solo de Salvador, uma boa tarde, tá 3197, informação Quebec, autorização Rio de Janeiro, Galeão, nível 320. Pronto para cópia? Pronto para cópia. Autorizado Galeão, nível 320, via Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16, Groove, Upper Zulu 14, Tokim. Saída Dael, Leda, Bidev. Decol da 10, curva direita, controle 19, decimal 8, aciona 5575, coteja. Tá, 3970, autorizado Rio de Janeiro, Galeão, 320. Dael, Leda, Bidev, Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16, Groove, Upper Zulu 14, Tokim. Controle em 119, decimal 8, e o transponder 5575, tá 3197. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Gente, tá 3197. Salvador, o triple 5241 para pushback e acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, push, chama na 5241. Controle autônomo de abraço. Prossiga. Alô, através de Sul, vai para a Pouso Salvador, senhor. Para ingresso no circuito, chame a torre na noite de São Meia. Grato, boa tarde. Colo 273, chame centro Recife, frequência 133.25, alterna 1251. Centro Recife, 133.25, 251, boa noite, colo 273. Conhecida, reportada no final. Cliente, dá-me um abraço. Salvador, 5218, boa noite. 5218, voe na proa de TAP, descendo para 2000 pés, ajuste no 009. Confirma indicada. 5219, 18. A 240. A velocidade está liberada, o ajuste no 009. Cliente, 5218. Para o táxi trip 5241 com 42 a bordo, alterna Galeão, autonomia 3 horas e 30. A bordo, altímetro 1009, táxi via Juliette Alfa, no ponto espera 10, torre 1 noite, sinal 6, bom voo. Juliette Alfa, ponto espera 10, 1862, 5241, obrigado. Repete, 5810. 5810, vai na Praia de Mari, para a chegada Mari, ajuste no 009, desça via até 2.000 pés. Desça via até 2.000 pés, ué, quando ajuste no 009? No 009. Ok, mantém velocidade ou pode acelerar? O senhor está mantendo quanto? Está reduzido, 250. Eu tenho tráfego 15 milhas à frente, mantém 250. Tango Índia Bravo, está no solo? Tango Bravo, no solo, como faz? No solo 02, frequência livre. Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Bravo, boa noite. Boa noite. Douro 5810. Escuta o objeto, prossiga. Cinco zero, Salvador, prossiga. A linha decola pistão no 0070 graus, 14 nós. Por 5. Salvador, 5810. Objeto 5810, controle Salvador, prossiga. Não dá pra entender, teria uma outra frequência? A aeronave à sua frente me recebe 5x5. Vai recebendo 5x5. Pode acelerar ou não? Não, você vai manter 250, 250 nós, 5810, copiou? Manter 250, é isso? Afirmativo. Ok. A possibilidade é proa de Duna pro trip 5218? Proa de TAP 5218. Obrigado. Trip 52, 18, velocidade indicada. Boa noite. Graças, boa noite. Antônio, boa noite. O Trip 5241 transfere. 5241, Cordial, boa noite. Contato radar na decolagem, saída da EL, vigilância. Poderia voar lenta? Autorizado. Grato. No 776, desça via chegada Mari para 2.000 pés, ajuste no 009. 5228, controle. A trip 5218. Desculpe, 5218. Está sob vetor Foi na proa 060, informe estabilizado. 5218, ciente na proa 060, informando estabilizado. 302. Controle de Salvador, muito boa noite, passarei 2224, informação Quebec. Passarei 2224. Dessa via chegada Mari, para 2000 pés, ajuste no 009, vou na proa de Mari. Oxi, proa de Mari, via 1009, gente. Volume 776, velocidade indicada. Solicitado 250. 250, solicitado pelo centro. Passaria no 2224, velocidade indicada. 250, senhor, qual o ideal? Até 230, é possível? Só se for agora, 230. Afirmativo, tráfego à sua frente, 8 milhas, posição 12 horas. Ciente, reduzindo. Despacho, Papa Tango Oscar. Salvador, 3197, posição 08, pronto para o pushback de saneamento. Autoridade chama para o táxi. E pushback de saneamento a 3197. Podemos prosseguir para 2000F5810? Afirmativo, via chegada Mário para 2000 pés, ajuste no 009. Controle Salvador, C3560, muito boa noite. Sol Salvador, gol 940, boa noite. Boa noite no 940, prossiga. Centro da informação, Romeu, autorização 360, Guarulhos. Autorizado 360 para Guarulhos, via Upper Whisky 50, saída da El, Leda, Bidev. Decol down no zero, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5001, no coteja. Autorizou 360, decoro 10, curva esquerda, sai na, da EL, linha da MITEV, 198, controle de saída, loca 5001, no gol 940. Gol 940, primeira curva direita. Valeu, direita. Cotejamento correto, chama para pushback, sonamento. Obrigado, senhor. Muito boa noite. Cordial, boa noite, 3560, vou ir na proa de Mari para a chegada Mari. A sua identificação, 3560. 50, informa que perdeu contato com os colegas do centro recife. Sem problema, comandante. 218, boa noite. Boa noite, cheque o trem. 341, tá na escuta? Escuta, senhor. Chama o centro do Recife em 1-3325, alternando 1251. 3335251? 1-3325, 1251. É, grato. Desculpe, não copiei. O 3560 vai atingir o nível 1950. Autorizando descida para 2000 pés na proa de malha. 3560. 2000 proa de malha da 3560. 560, está autorizado via chegada à malha. 3560. Vente via malha da 3560. Dois quatro, redução 109, 190 nós, tráfego 8 milhas à sua frente. 190, reduzido. O 776, o tráfego à nossa posição 1 hora, 10 milhas, já autorizado LS, descida para 2000 pés. O Gol 1776 está autorizado a final do procedimento, ajuste no 009, forma estabilizada. Proa de TAP autorizada, 3560. TAP na proa, 3560, né? Solo, TAP 3197, 89 a bordo, 0419 autonomia, alternativa Guarulhos, próximo ataque. Gente, altímetro no 009, táxi via Juliette, Alfa, no ponto de espera, torre 1186, bom voo. Táxi Juliette, Alfa, ponto de espera 1186, TAP 3197. Chame passando o marcador externo, contra embaixo travado. Sede. Trip 5218 no solo 14. Livre à direita, solo 121, decimal 9. 219. 5218, sente. Trip 5218, boa noite. Boa noite, 5218, táxi via Delta Alpha e Kilo, pátio 3, posição número 4. Gente, 5218. Celo, baixar travado. O F5890. Autorizado pouso, 070 graus, 13 nós. Sente, pouso autorizado, L. Passarinho 2224, tráfego 12 horas 8 milhas. Desça para 2000 pés, informe estabilizado, ajuste no 009. Vindo ao ciente do tráfego, vai informar estabilizado. Quatro, só tá fora da estar. Do 2224 controle. Oi? Não, tá corrigido já. É porque isso encontra com o gol à frente. Estamos batendo aqui. Oh. Na proa 055, tem condições? Só no web 5816, lembrando. 5890. 58 no zero, táxi via Kilo Pátio 3, chama para ingresso, pátio principal. Kilo Pátio 3, chama para ingresso. Tô no 776, externo e baixo gravado, avistão. Boa noite, autorizado pouso 070 graus, zona 3, nossa. Teve pouso, gol. Torre de Salvador, o San 3197, ponto de espera, pista 10, visual com tráfego na final, boa noite. Boa noite, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, San 3197. Receptando o localizador 2224. 24 completo, aproximação, chame a torre no 86, bom pouso. Daqui a pouco, obrigado. Controle, volador, guardião, garoto.